existe um lugar onde eu posso caminhar, encontrar o nosso lar, novamente te abraçar. Tenho certeza que existe um lugar onde eu posso te dizer, mas que eu amo você, não importa o tempo que passar. Filho, para sempre eu vou te amar, te amar.